Está chovendo muito e hoje você não saiu. Falei de tanta coisa nossa e você nem ouviu. Os planos foram esquecidos, os sonhos estão por aí. E você vive cada vez menos para mim. É hora de dormir e nós sem nada para dizer. A gente já não briga mais para não sofrer. Quero saber o que se passa e o que ainda posso fazer para salvar a nossa casa, eu e você. Você não fala mais de amor. A gente vive por viver. É muito triste agora ver tanta esperança. Se acaso foi outro romance que mudou você, ainda vou lutar bastante pra não te perder. E quando o amor inconstante não for tudo o que você quis, espero que me reste tempo para ser feliz. Você não fala mais de amor. A gente vive por viver. É muito triste agora ver tanta esperança. Mais amor.